Cheiro 67, capítulo 33, solstício de verão, 20 de junho de 1971. No solstício de verão, na Escócia, o sol divide o céu com a lua. Solstício do sol, festival de Lita, Alban Eilir. Quase meia-noite e a luz estava fraca e de um branco leitoso, mas ainda assim era luz. Ele sentiu as pedras muito antes de as ver. Claire e Gaylis estavam certas, pensou ele. A data tinha importância. Elas tinham sido misteriosas nas suas primeiras visitas, mas silenciosas. Agora ele conseguia ouvi-las. Não com os ouvidos, mas com a pele. Um murmúrio, como o toque de gaitas de foles. Aproximaram-se do topo da colina e pararam a 10 metros do círculo. Abaixo havia um vale profundo, um mistério sob a lua que nascia. Ele ouviu uma leve inspiração ao nível do seu cotovelo e ocorreu-lhe que Fiona estava com muito medo. Olha lá, não precisas estar aqui, disse-lhe ele. Se estás com medo, deverias descer a colina. Eu vou ficar bem. Não temo por mim, seu tolo, resmungou ela, enfiando os punhos mais para dentro dos bolsos. Ele virou-se, baixando a cabeça como um touro ao olhar para o caminho. Vamos lá, então. Os galhos de amieiro sussurraram perto do ombro dele e ele estremeceu de repente, sentindo um arrepio frio percorrer-lhe o corpo, apesar de estar muito bem agasalhado. A sua roupa pareceu-lhe subitamente ridícula. O casaco comprido e o colete de lã grossa, as calças e as meias a combinar. Uma peça na faculdade, dissera ele ao alfaiate que lhe fizera o traje. Sou mesmo tolo, resmungou para si mesmo. Fiona foi a primeira a entrar no círculo. Não permitiu que ele a acompanhasse nem que a observasse. Obedientemente, ele virou-se de costas, deixando-a fazer o que quer que fosse que ela pretendia. Ela transportava um saco de plástico, presumivelmente contendo itens para o seu cerimonial. Ele perguntara-lhe o que trazia no saco e ela dissera-lhe para ele não se meter onde não era chamado. Estava quase tão nervosa como ele, pensou Roger. O murmúrio perturbou-o. Não estava nos seus ouvidos, mas no seu corpo, sob a sua pele, nos seus ossos. Fazia com que os ossos longos dos braços e das pernas tremessem como cordas dedilhadas e fazia-lhe comichão no sangue, fazendo com que sentisse uma vontade constante de se coçar. Fiona não conseguiu ouvir. Ele perguntara-lhe para ter a certeza de que ela estaria segura antes de permitir que ela o ajudasse. Ele esperava estar certo, que só quem ouvia as pedras podia passar por elas. Nunca se perdoaria se alguma coisa acontecesse a Fiona, apesar dela ter dito que já tinha entrado naquele círculo muitas vezes nos festivais do fogo, sem problema algum. Ele espreitou por cima do ombro. Viu uma pequena chama a queimar na base da enorme rocha fissurada e obrigou a sua cabeça a virar-se novamente. Ela estava a cantar com uma voz suave e alta. Ele não conseguia perceber as palavras. Todas as outras viajantes de que ele tinha conhecimento eram mulheres. Será que funcionaria com ele? Talvez, pensou ele. Se a habilidade de passar pelas pedras fosse genética, algo como a habilidade de enrolar a língua ou o daltonismo. Então, por que não? Claire viajara. Assim como Brianna. Brianna era filha de Claire e ele era descendente da única outra viajante do tempo que ele conhecia, a bruxa Gaylis. Bateu com os dois pés e abanou-se como um cavalo a espantar moscas, tentando livrar-se do murmúrio. Meu Deus, era como ser comido por formigas. Será que o canto de Fiona piorava aquilo? Ou seria apenas da sua imaginação? Esfregou o peito violentamente, tentando diminuir a irritação, e sentiu o pequeno peso redondo do medalhão da sua mãe, levado para dar sorte e pelas granadas. Ele tinha dúvidas a respeito das especulações de Gaylis. Não estava interessado em provar sangue, apesar de Fiona estar a providenciar fogo. Mas, afinal, as pedras preciosas não podiam fazer mal. E se ajudassem? Cristo, será que Fiona não se poderia apressar? Ele retorcia-se dentro das roupas, tentando livrar-se não só das roupas, mas também da pele. À procura de uma distração, deu uma palmadinha no bolso da frente da camisa, outra vez, sentindo o medalhão. Se resultasse, se ele pudesse... Era uma ideia que lhe ocorrera recentemente, como se a possibilidade apresentada pelas pedras tivesse amadurecido e se tornado um plano. Mas, se fosse possível... Ele tocou no objeto pequeno e redondo com os dedos, vendo o rosto de Jerry Mackenzie na superfície escura da sua mente. Brianna partira para encontrar o pai. Poderia ele fazer a mesma coisa? Meu Deus, Fiona! Ela estava a piorar as coisas. As raízes dos seus dentes doíam-lhe e a pele ardia. Abanou a cabeça violentamente e depois parou, sentindo-se zonzo. As fissuras do seu crânio pareciam estar a separar-se. E então ela apareceu, uma figura pequena, segurando-lhe a mão, dizendo algo ansiosamente, enquanto o levava para dentro do círculo. Ele não conseguia ouvi-la. O barulho era muito pior no interior do círculo. Agora estava nos seus ouvidos, na sua cabeça, escurecendo-lhe a visão, causando-lhe dor entre as vértebras da coluna. Rangendo os dentes, pestanejou, tentando afastar a escuridão por tempo suficiente para fixar os olhos no rosto redondo e assustado de Fiona. Rapidamente, curvou-se e beijou-a na boca. Não digas ao Ernie, disse ele. Virou-se, afastando-se dela, e passou pela pedra. Um cheiro fraco chegou-lhe às narinas com a brisa do verão. Um cheiro a queimado. Virou a cabeça com as narinas a alargar-se para senti-lo. Pronto. Uma chama atiçou-se e apareceu no topo de uma colina próxima, uma rosa de fogo do solstício de verão. Havia estrelas a brilhar fracamente no céu, meio encobertas por uma nuvem passageira. Ele não sentiu vontade de se mexer, nem de pensar. Sentia-se sem corpo, envolvido pelo céu, a mente livre, refletindo imagens iluminadas por estrelas, como a bolha de vidro da boia de um pescador à superfície. Ouviu um murmúrio suave e musical à sua volta, a canção distante das estrelas sereias e o cheiro de café. Uma sensação vaga de algo errado introduziu-se à força na sua noção de paz. A sensação estava na sua mente, erguendo faíscas minúsculas e dolorosas de confusão. Lutou contra a sensação, querendo apenas manter-se firme na luz da estrela. Mas o ato de resistência acordou-o. De repente voltou a ter corpo e doeu-lhe. Roger! A voz da estrela soou ao seu ouvido e ele mexeu-se. Uma dor lancinante invadiu-lhe o peito e ele levou uma mão à ferida. Algo lhe agarrou o pulso e puxou-o, mas não antes de ele sentir a umidade e a leve aspereza da cinza no seu peito. Estaria a sangrar? Estás a acordar, graças a Deus. Pronto, lindo menino. Fácil, não é? Era a nuvem que estava a falar, não a estrela. Ele pestanejou, confuso, e a nuvem transformou-se na silhueta encaracolada da cabeça de Fiona, escura contra o céu. Endireitou-se, mais uma convulsão do que um movimento consciente. O seu corpo reagira com intensidade. Ele sentia-se desesperadamente mal e havia um cheiro horroroso de café e carne queimada nas suas narinas. Conseguiu pôr-se de gatas, sentindo ânsia de vómito, e depois caiu na erva. Estava molhada e foi bom sentir a frescura no rosto quente. Fiona segurava-o, acalmando-o, secando-lhe o rosto e a boca. — Estás bem? — perguntou ela. Pelo que ele percebeu ser pela centésima vez. Desta vez, ele reuniu forças suficientes para lhe responder. — Sim, sussurrou ele. — Estou bem. — Porquê? Ela mexeu a cabeça para cima e para baixo, limpando metade do céu de estrelas. — Não sei. Tu foste? Desapareceste? E depois houve uma explosão de fogo e vi-te deitado no círculo com o casaco em chamas. Tive de apagar o fogo com o conteúdo da garrafa térmica. Então isso explicava a presença do café e a sensação quente no peito. Ele levantou uma mão, tateante, e desta vez ela permitiu. Havia uma parte queimada no tecido molhado do casaco dele, talvez de 7 centímetros. A carne do seu peito estava queimada. Conseguiu sentir o entorpecimento estranho das bolhas pelo buraco no tecido e a dor irritante de uma queimadura espalhava-se-lhe pelo peito. O medalhão da mãe desaparecera totalmente. O que é que aconteceu, Jorge? Fiona estava agachada a seu lado, o rosto escuro mas visível. Ele conseguia ver-lhe os traços das lágrimas no rosto. O que ele pensara ser o fogo do solstício de verão era a chama da sua vela, bastante derretida agora, só com 1 centímetro. Meu Deus, quanto tempo estivera ele desmaiado! Eu começara ele a dizer que não sabia, mas parou. Deixa-me pensar um bocadinho, está bem? Apoiou a cabeça nos joelhos, sentindo o cheiro da erva molhada e do tecido queimado. Concentrou-se na respiração, deixando que ela voltasse. Ele não tinha necessidade de pensar. Estava tudo ali, claro, na sua mente. Mas como é que uma pessoa descreveria coisas assim? Não havia uma cena, mas mesmo assim ele tinha a imagem do pai. Nenhum som, nenhum toque. E mesmo assim ele ouvira e sentira. O corpo parecia perceber as coisas à sua maneira, traduzindo os fenómenos do tempo em ações concretas. Levantou a cabeça dos joelhos e respirou fundo, obrigando-se lentamente a regressar ao seu corpo. Estava a pensar no meu pai, disse ele. Quando passei pela pedra, tinha acabado de pensar. Se resultar, será que poderia voltar atrás no tempo para o procurar? E consegui. Conseguiste o teu pai? Queres dizer que ele era um fantasma? Ele sentiu mais do que viu o gesto da mão dela fazendo chifres contra o mal. Não, não, não foi bem assim. Não consigo explicar, Fiona, mas eu encontrei-me com ele, conheci-o. A sensação de paz não o abandonara. Ficou ali, pairando delicadamente no fundo da sua mente. E depois houve um tipo qualquer de explosão. É só como consigo descrevê-la. Algo acertou-me aqui e com os dedos tocou na zona queimada do peito. A sua força empurrou-me para fora e é tudo o que sei até acordar. Tocou-lhe no rosto suavemente. Obrigada, fi. Impediste que eu me queimasse. Ah, para lá com isso. Ela fez um gesto de impaciência para que ele parasse. Voltou a sentar-se sobre as pernas, coçando o queixo enquanto pensava. Estou a pensar, Rhodes, o que estava escrito no caderno dela a respeito de que podia haver uma proteção se a pessoa levasse pedras preciosas. Havia pedrinhas no medalhão da tua mãe, não era? Ele conseguia ouvi-la engolir em seco. Talvez, se não o tivesses, não terias sobrevivido. Ela escreveu sobre as pessoas que não conseguiram sobreviver. Foram queimadas. E a tua queimadura está onde o medalhão estava. Sim, pode ser. Roger começava a sentir-se melhor. Olhou com curiosidade para Fiona. Tu dizes sempre ela. Porquê que não dizes o nome dela? Os caracóis de Fiona ergueram-se com o vento. Quando ela se virou para olhar para ele, havia luz suficiente para ele lhe ver o rosto claramente, com a sua expressão de sinceridade desconcertante. Não se deve chamar algo, a menos que se queira a sua presença, disse ela. Certamente tu sabes isso. E o teu pai, que é padre. Os pelos dos seus antebraços eriçaram-se, apesar de ele estar vestido com camisa e casaco. Agora que estás a dizer isso, disse ele, tentando imputar à sua voz um tom de brincadeira, sem sucesso algum. Eu não estava a chamar o nome do meu pai, mas talvez a doutora Randall disse que pensou no marido quando voltou. Fiona assentiu, franzindo o senho. Ele conseguia ver-lhe o rosto claramente e percebeu, assustado, que a luz se intensificava. Já era quase madrugada. O céu ao oriente mostrava a cor de escamas de salmão. Cristo, já quase amanheceu, tenho de ir. Ir? Os olhos de Fiona estavam arregalados de terror. Tu não vais tentar outra vez, pois não? Vou, pois. Tenho de o fazer. A pele da sua boca estava seca e era uma pena que Fiona tivesse usado o café todo para apagar o fogo. Ele lutou contra o frio na barriga e levantou-se. Tinha os joelhos trêmulos, mas conseguia andar. Estás maluco, Rhodes? O mais certo é morrer. Ele abanou a cabeça com os olhos fixos na rocha alta. Não, disse ele, na esperança desesperada de estar certo. Não, eu sei qual foi o problema. Não vai voltar a acontecer. Não podes ter essa certeza. Tenho, sim. Retirou a mão dela da sua manga e segurou-a. Era pequena e fria. Sorriu-lhe, apesar de o seu rosto estar estranhamente amortecido. Espero que o Ernie não tenha chegado a casa. Ele vai pôr a polícia à tua procura. É melhor regressar depressa. Ela encolheu os ombros, impaciente. Ah, ele foi pescar com o primo Neil. Só volta na terça-feira. O que quiseste dizer com não vai acontecer outra vez? Porque é que não vai acontecer outra vez? Esta parte era a mais difícil de explicar, mais do que tudo o resto. Mas apesar de tudo, ele devia-lhe isso. Quando eu disse que estava a pensar no meu pai, estava a pensar nele como eu o conhecia. As fotos dele com o kit de aviador ou com a minha mãe. A questão é que eu já tinha nascido nessa época, percebes? Olhou para o rosto pequeno e redondo dela e viu-a pestanejar lentamente em sinal de compreensão. Ela deu um leve suspiro de medo e confusão misturados. Então, tu não encontraste só o teu pai, pois não? Perguntou ela baixinho. Ele abanou a cabeça em silêncio. Nenhuma visão, nenhum som, cheiro ou toque. Não havia imagens que pudessem explicar como tinha sido encontrar-se a si mesmo. Tenho de ir, repetiu ele delicadamente. Roger apertou-lhe a mão. Fiona, não sei como agradecer-te. Ela olhou para ele por um momento. O lábio inferior projetado, os olhos brilhantes. Então afastou-se e, retirando a aliança de noivado, colocou-a nas mãos dele. É uma pedra pequenina, mas é um diamante verdadeiro, disse ela. Talvez ajude. Não posso aceitar. Ele estendeu a mão para devolver a aliança, mas ela recuou um passo e colocou as mãos atrás das costas. Não te preocupes, tenho seguro, disse ela. O Ernie é ótimo com os seguros. Ela tentou sorrir-lhe, apesar de as lágrimas lhe escorrerem pelo rosto. E eu também. Não havia mais nada a dizer. Ele colocou a aliança no bolso lateral do casaco e olhou para a grande rocha partida, com as laterais pretas a começar a brilhar com pedacinhos de mica e de quartzo, reluzindo sob a luz da manhã. Ouvia o murmúrio constante, mas agora parecia mais o latejar do seu sangue, algo dentro dele. Nenhuma palavra, e não havia necessidade. Ele tocou-lhe no rosto uma vez, com delicadeza, para se despedir, e caminhou em direção à pedra, cambaleando ligeiramente, e entrou na fissura. Fiona não ouviu nada. Só o vento constante do solstício de verão soprava com um nome ecoado. Ela esperou algum tempo até o sol pousar no topo da pedra. Slan leat acarai de coers, disse ela delicadamente. Boa sorte, querido amigo. E desceu a colina lentamente, sem olhar para trás.